A simplicidade das coisas é o que completa o ser humano. Quando o ser humano entender que tudo aquilo é simples, que tudo aquilo é fácil, de acordo com as possibilidades naturais que eles adquiriram, as pessoas vão viver muito melhor. Quando elas souberem que aquela roupa que ela não usa mais pode trazer a alegria de uma família, pode trazer a alegria de um irmão, elas vão viver com muito mais serenidade. Enquanto minha gente, preto velho vai checar. Ele vem de Aruanda, ele vem pra trabalhar. Enquanto minha gente, preto velho vai checar. Ele vem de Aruanda, ele vem pra trabalhar. Saravá, Pai Joaquim. Saravá, saravá, saravá. Ele chega no terreiro, ele vem nos ajudar. Saravá, Pai Joaquim. Saravá, saravá, saravá. Ele chegou no terreiro, ele vem nos ajudar. Prima, quanto minha gente, preto velho vai chegar. Ele vem de Aruanda, ele vem pra trabalhar. Prima, quanto minha gente, preto velho vai chegar. Ele vem de Aruanda, ele vem pra trabalhar. Saravá, Pai Joaquim. Saravá, saravá, saravá. Salve, menino. Graças a Deus. Como é que você tá, menino? É uma satisfação enorme ter essa oportunidade de conversar com o senhor, vô. A satisfação é minha, filho. Esse trabalho de luz que você vem fazendo há muito tempo. Oh. Somos nós que precisamos agradecer, porque através do seu trabalho nós conseguimos colocar nossa voz para as pessoas que muitas vezes não compreendem os aspectos religiosos da Umbanda e do universalismo. É uma bênção de Deus esse trabalho, vô. Abençoa aquele povo que está encarnado e precisado, mas também os desencarnados, né, vô? Com certeza, menino. Porque a gente trabalha em conjunto aqui. Se não são vocês, os meninos encarnados, os meninos na matéria, que faz os transportes, muitas pessoas não conseguem receber a mensagem, porque não é todo mundo que tem clarividência para ver os espíritos, não é verdade? É verdade, vô. Mas o que você manda, menino? Graças a Deus. Vô, qual que é o nome do senhor? Este é Pai Joaquim de Aruanda. Ah, graças a Deus. O Pai Joaquim de Aruanda, inicialmente, qual é a mensagem que o senhor acredita que a humanidade mais precisaria não só ouvir, mas assimilar com o coração e começar a praticar na vida? As pessoas hoje em dia, menino, elas são muito voltadas para as coisas palpáveis. Elas precisam muito saber o que estão pegando, saber o que estão fazendo, terem certeza das coisas através da visão e através do tato, certo? Certo. A mensagem que eu passo para essas pessoas na atual conjuntura que se encontra a humanidade é a seguinte: as pessoas precisam abrir o terceiro olho, as pessoas precisam limpar os chakras delas, as pessoas precisam acreditar nas percepções, nas vozes interiores, que nem sempre vem acompanhada de coisas palpáveis. As coisas palpáveis são realizadas pelas pessoas que acreditam somente na matéria. Agora, as pessoas que têm a espiritualidade em alta, as pessoas que acreditam no mundo invisível e no mundo astral, elas conseguem aproveitar muito mais as coisas palpáveis porque sabem que existe uma essência nas coisas. Então, essas mensagens que eu posso dar de início para as pessoas que estão ouvindo e para as pessoas que vivem no mundo material, é que elas se apeguem à essência das coisas, porque a essência, no fim de tudo, é o que vai valer. Inclusive, nesse diálogo, as pessoas que irão ouvir vão precisar se apegar na essência, porque elas não vão conseguir tocar na entidade espiritual. Elas vão conseguir ouvir e sentir a essência real do propósito do trabalho. Uma entidade da mesma falange do senhor, certa oportunidade, disse algo do tipo assim: vocês sabem que a morte vai chegar algum dia, mas vocês acham que é para os outros e vocês não vão morrer nunca. Vocês acreditam que vocês não vão morrer. Se vocês realmente assimilassem e vivessem a realidade de que vocês vão morrer, vocês iam se ocupar mais com como que vai ser sua situação pós-encarnação. Como que o senhor vê essa colocação e que colocação o senhor faz a respeito desse assunto? O que eu tenho a dizer sobre isso, menino, é o seguinte: as pessoas, elas têm que entender que a parte que elas têm da existência como encarnado é uma parte ínfima da existência das pessoas. Essa parte, ela é necessária para que vocês se lapidem, para que vocês tenham aprendizado, para que vocês saibam como viver na polaridade, como viver em um mundo dual. A partir do momento que as pessoas entendem isso, elas conseguem ter uma vida um tanto quanto mais proveitosa. Por quê? Porque elas sabem que é uma oportunidade de ascensão espiritual. E o que vem mais adiante sempre será mais florido, sempre será mais vitorioso e sempre será mais limpo. Porque o mundo em que vocês vivem é um mundo expiatório. É um mundo onde as pessoas precisam, muitas vezes, serem chicotadas não só por mãos humanas, mas por atitudes e, às vezes, pela própria consciência. As grandes figuras que se encarnaram aqui sem necessidade, como Cristo, Buda, Krishna e outros mestres, os quais trabalham em prol da Terra, quando aqui chegaram, já sabiam que não necessitavam mais viver pela expiação. E sim, se vieram na figura de avatares espirituais para mostrarem como realmente os seres humanos tinham que viver, como realmente seria o padrão onde o universo iria contribuir para as energias aqui na Terra. E se as pessoas realmente tivessem entendido essa missão, o planeta Terra já seria um mundo que vibraria numa polaridade um pouco mais sutil. Mas eu lhe digo, menino, que vocês estão chegando lá, talvez por um caminho um pouquinho mais longo, mas vocês estão conseguindo, e o propósito de evolução da Terra será feito, e as pessoas terão consciência do seu passado e saberão que o futuro e o presente e o passado serão uma coisa só, pois o espaço-tempo é apenas uma limitação imposta através dos conselhos kármicos superiores para a experiência de vocês ser realmente significativa no aspecto material. Mas em breve, todos conseguirão ter consciência para entender que a vida material é apenas uma pequena passagem e que a espiritual é a eternidade. Compreende, menino? Sim, senhor. Graças a Deus. Ô, Papai Joaquim, quando as pessoas dizem, eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei que a vida é feita de planejar, executar e ter o resultado através de disciplina e dedicação. Mas eu não tenho vontade nenhuma de fazer isso. Como essa pessoa consegue superar essa sensação, esse sentimento ou esses sentimentos aos quais se entrega mais naturalmente? Você diz aquelas pessoas que no fundo sabe que tem que fazer a coisa certa, mas não quer fazer? Isso. As pessoas acomodadas, você fala, filho? É, e que diz assim, é o desânimo que não me deixa andar. Posso dizer uma coisa? Essas pessoas, elas precisam ter muita força interior, sabe por quê? Porque quando se encarna aqui na Terra, você normalmente, no aspecto espiritual, está numa zona de conforto, porque no momento que você já tem a oportunidade de encarnar aqui, pode ser que sim ou pode ser que não, Você já se deu conta que o mundo material é muito mais pesado, é muito mais difícil? No astral, você pode plasmar as coisas através de uma intenção. No material, você precisa construir, você precisa ir atrás, você precisa negociar e você precisa suar e você precisa fazer as coisas e tem o tempo. Então, o que acontece? As pessoas chegam aqui e já tinham esquecido como é que era a coisa. Eu tinha esquecido como é a burocracia, né? Que vocês têm aqui. Aí a pessoa quer olhar para uma coisa e plasmar para resolver. Aí ela fala que está desanimada, mas ela não esquece. Ela não esquece que ela mesma se propôs a passar por essa experiência. Então a melhor coisa para essas pessoas que se dizem desanimadas é a seguinte: se conectar com a divindade superior, com o fractal divino que tem dentro do coração e entender que se você está vivo, você faz parte do todo. E se todas as pessoas que chegassem na humanidade e encontrassem essa matéria densa, dissessem que é muito difícil, dissessem que não é possível, que estão desanimadas, o que que vocês iam ter aqui nessa terra? Um monte de gente deitada, sem plantar, sem casa, sem tecnologia, sem benevolência, praticamente não precisava existir o planeta. Então, o que eu falo para as pessoas é o seguinte: vão atrás das coisas, sua camisa, tem um objetivo, concluam as missões que vocês têm dentro de você, porque o máximo que vai acontecer, sabe o que que é, menino? Que, Papai Joaquim? É vocês desencarnar de novo. E aí vocês vão estar lá no mundo astral e possivelmente não cumprir a missão, vão vir para cá e se o planeta evoluir demais, filho, aí as pessoas vão para um outro planeta que tem pessoa acomodada que precisa aprender mais. Entendeu, menino? Ou seja, a pessoa pode dar a desculpa que ela quiser. Mas a responsabilidade contraída continua com ela e precisa ser ajustada, ou seja, tem que agir sobre aquela responsabilidade. Exatamente, principalmente quando a pessoa já conseguiu tirar um pouquinho do véu da ignorância. Quando a pessoa já nasceu num lar espiritual. Já nasceu num lar onde os pais deram a oportunidade de se entender que a vida não é uma história em quadrinhos, que a vida é uma percepção espiritual. Quando essa pessoa tem a consciência de que se tem um papel espiritual e ela se opõe a fazer isso, não quer dizer que ela vai ser castigada, filho, porque ninguém castiga. Significa que a roda da justiça irá se exercer em cima dela, porque ela mesma se colocou à disposição disso. Se ela não fizer, apenas ela vai encontrar o resultado da negação dela e vai ter que cumprir em algum momento. Porque eu te digo, filho, todos os médiuns que se encarnam nesta terra, boa parte deles precisam resgatar algum mal que fizeram, algum abuso que foi cometido. Alá. E outra parte deles vem o quê? Se doar junto com a entidade. Já alcançaram um patamar espiritual de pureza e vêm aqui intencionados em mudar a humanidade. São os exemplos dos grandes médiuns que, além do papel espiritual de aparelho, de psicografia, de se passar mensagens, arregaçam as mangas e suam a camisa em prol da humanidade. Colocam a sua marca, colocam tudo o que fizeram em prol da humanidade. E nós temos alguns exemplos nos séculos passados aí, que se ficaram muito famosos, mas não porque são pessoas que têm o ego e que se procuraram propaganda, mas sim porque as pessoas realizaram os trabalhos aos quais foram designados e cumpriram muito bem. Um exemplo, vô, também é assim: hoje eu acordei bem ruim, né? Daí, chamei o vovô Tomé e para ajudar. Daí, eu fiz aqui, tomei o banho de boldo e já estou melhor. Pelo menos, não, acho que a pressão tinha caído e não estava conseguindo nem parar de pé. E aí, muitos de nós, nessas situações difíceis da luta, da batalha, né, que a gente exerce diariamente, atribui culpa e acusa ou outros espíritos ou pessoas que das quais se desconfia, dizendo: esse espírito me está fazendo mal, ou alguém me mandou um trabalho E esquece de fazer aquilo que está ao seu alcance, sobretudo ter fé, pedir ajuda do guia, do espírito, mas ter fé nele. O senhor tem visto muitas pessoas, vô, que no caso eu podia estar na cama agora e não estar fazendo esse trabalho, pelo menos não hoje. O senhor vê um movimento, vô, de pessoas que podendo dar um passo depois do outro e fazer aquilo que está ao seu alcance, se vitimiza, coloca o peso nos outros e torna toda uma história difícil e acaba recuando frente às suas missões e responsabilidades? Isso, você tocou num ponto bastante significativo da nossa conversa. Esse exemplo que você deu, menino, é muito claro. Você acordou que não estava se sentindo bem. Nossa. Muitas vezes, menino, o que acontece? Você está se sentindo bem não é porque alguém mandou demanda. Não é porque alguém tem inveja. Não é isso. Às vezes você comeu alguma coisa que caiu mal. Você vive no mundo material. As coisas podem fazer bem ou mal. A diferença é como você vai lidar com isso. Agora sim. Se você estiver aberto a energias trevosas, como todas as pessoas podem estar através do seu canal mediúnico, obviamente que isso pode afetar a sua saúde. Obviamente que isso pode desestabilizar o seu círculo energético. Mas o que eu falo? O trabalho do médium é fundamental 24 horas por dia. Ele sempre tem que estar alerta, ele sempre tem que entender quais são as suas energias e quais não são as suas energias. Por isso que a gente trabalha muito com a energia das ervas, dos aromas, das mentalizações e dos chakras. Porque se um médium está plenamente alinhado na sua concepção divina, com o seu propósito espiritual, e sabendo que os guias são amparadores e não são apenas babás, ele não pode ficar o tempo todo recorrendo a um guia se ele tem alguma coisa, uma coceira no braço, ou às vezes está com um pouco de estresse, ele pode se harmonizar. O guia vai ser apenas um fator da harmonização, vai ser apenas a conexão que essa pessoa buscou. Ou seja, o que você fez hoje foi um exemplo do que a gente conversou anteriormente. Você se sentiu mal? Você se conectou com o espiritual da maneira correta? Você não pediu para que tirassem o mal? Você pediu para que te ajudassem a sanar esse mal? Você teve a intuição de fazer esse banho? Você teve as suas intuições e você realizou e você colocou-se à frente do seu trabalho? Você não deixou isso te derrubar? Então, filho, as pessoas têm que entender isso. O espiritual está aqui para ajudar, o espiritual está aqui para trabalhar, o espiritual está aqui para somar, mas o espiritual não está aqui para vivenciar o que vocês têm que vivenciar. E isso é um fator de vocês, e isso é um contrato que vocês têm aqui na Terra. O nosso contrato com a Terra é diferente, é um contrato de amparo, um contrato de resignação, um contrato de guiar as pessoas. Mas as pessoas acham que nós temos que viver muitas vezes as experiências dela. Então, às vezes, dificulta isso no entendimento das pessoas. E foi claro, menino? Graças a Deus, Papai Joaquim. Ei, louvado seja. O senhor falou que existe uma dificuldade de entender e aplicar-se os aspectos religiosos e os aspectos universalistas da crença, da fé. O senhor pode expandir um pouco mais nesse assunto? Claro, menino. É um assunto que eu gosto muito de falar, porque as pessoas falam assim: você é um bandista? Você é isso? Você é aquilo? O que acontece? Sabe muito bem que a Umbanda também está passando por uma diferenciação dos aspectos. Está se separando o joio do trigo. Está se colocando a mudança até de alguns arquétipos. Então, como é que a gente pode lidar? Muitas vezes você encontra um budista, você encontra um muçulmano, você encontra um próprio judeu que se diz não cristão, que é muito mais cristão do que um cristão. Você encontra pessoas que se denominam cristãos, mas as primeiras atitudes que elas têm no dia é chutar um mendigo que está na porta dela. É olhar para a vizinha que está com uma saia um pouco mais diferente de dizer que ela está errada. É olhar para o filho e falar que o filho não pode cortar o cabelo daquele jeito. é ir para o trabalho e ficar criticando o companheiro do lado que está um pouco mais evoluído e ele tem inveja. Então, esses aspectos já tiram a pessoa da qualidade cristão. Aí você encontra um índio lá no meio da selva que nunca teve contato com Cristo, que nunca ouviu falar da doutrina de Jesus Cristo. Aí você vê esse índio fazendo seu pescador e levando para a tribo. Esse índio fazendo pescador porque vai comer o peixe, não matando o peixe porque tem prazer, não matando o peixe desperdiçando. Aí você vê o índio tratando de um bicho que se pegou numa armadilha de homem branco. Aí você vê o índio construindo a casa para o outro morar porque o outro faz a farinha de mandioca para ele comer. Isso é uma atitude cristã sem nunca ter ouvido falar na doutrina crística. Mas ele tem o Cristo interior dentro dele. Então, quando falamos em universalismo e em Umbanda, estão estritamente ligados, até porque a Umbanda tem várias linhas. Nós trabalhamos com a linha do Oriente, nós trabalhamos com a linha dos índios, nós trabalhamos com os pretos velhos que estritamente estão também ligados às linhas do Oriente e muitas vezes às outras linhas, porque um preto velho muito não precisa ser africano, um preto velho pode ser um espírito de origem oriental, um espírito até de origem de índio, mas optou por trabalhar na linha de preto velho. Então, essas questões universalistas vão abrangendo tudo isso. As questões do Cristo, as questões do Buda, do Krishna, são figuras similares aqui na humanidade. Então as pessoas têm que entender que se ela se ajoelha numa igreja evangélica, se ela se ajoelha numa igreja católica, se ela bate a cabeça num terreiro, se ela vai para um templo muçulmano, se ela vai para um Hare Krishna e ela tem bondade no coração e ela tem os propósitos dignos de não julgar, de fazer as coisas corretas, de não prejudicar. Você sabe que uma coisa queima o braço dela, ela vai queimar o braço da outra? Ela não pode fazer isso. Se as pessoas tiverem esses aspectos enraizados dentro dela e souberem que tudo gira em torno de um universo e que as religiões são apenas rótulos, elas saberão como lidar com o universalismo. Juntamente com a figura de Cristo, de Buda, de Krishna, de Kutumi, que é São Francisco de Assis, de Confúcio, dos mestres ascensionados, das hierarquias celestiais, dos anjos, dos arcanjos, vocês acham que esses seres frequentam igrejas? É, menino, já acha que tem? Não tem. Existe sincronia energética. As igrejas são empresas. Papai Joaquim, o senhor não tá economizando a letra, hein? Eixa, a gente gosta de mirongar, né, menino? Graças a Deus. Então, por falar em mestre, e até tocando um pouco no assunto do karma, queria que o senhor falasse um pouco disso. Conversei, por último, no diálogo com os espíritos, com um mestre que se apresentou como o caboclo cobra coral. Ixi, acabou com o Cobacoral, isso é a caixa que trabalha, né? Esse. E Isso é aí, tríade. é esse mesmo. Do médium Wesley Germano. E aí ele disse assim: meus filhos, não é porque você quebrou o vidro de alguém que o karma vai voltar para você, que o seu vidro vai quebrar. Às vezes você é só arrumar o vidro do outro, já tá bom, já resolve. Exatamente, filho. Às vezes você resolve de uma outra maneira. Não é tanto assim, olho por olho, dente por dente. Existem outras maneiras de se reverter. E aí? Depende do propósito do espírito que tá fazendo isso. Depende da consciência da pessoa, sabe, menino? Ah lá. O que acontece é assim. Você acha que você cometeu um erro? Você trabalhava num lugar e você cometeu um erro. Você tinha uma colega de trabalho que você queria só sair com ela, sabe? Quando você vê uma mulher bonita, você não, você tem aquele interesse por ela, mas você tá com uma coisinha que não é muito boa ali, você só quer se aproveitar. Isso tem muito na humanidade. E vice-versa. Aí o que acontece? Você conseguiu sair com ela. Aí você saiu com ela, você teve o seu troféu. E não foi uma coisa muito digna e você se deu conta disso, certo? Sim, Aí o que senhor. acontece? Você acha que você vai ser acontecer isso com você? Pode ser que aconteça. Mas você pode ter a consciência que você se equivocou. Você pode ter a consciência que aquela pessoa era uma pessoa que tinha valores e que você não se preocupou com isso porque estava pegado à carne? E você pode ir conhecer essa pessoa e se redimir com ela. Pode muitas vezes não ficar com ela no âmbito matrimonial. Mas pode se redimir, pode abrir portas para ela, pode colocar o seu carinho à sua disposição e mostrar para ela que ela pode encontrar uma pessoa tão boa quanto ela, tão boa quanto as vibrações dela. Você cometeu um erro, isso não vai ser desfeito. Mas você cometeu alguns acertos e isso redimiu o seu erro se a pessoa realmente perdoou. Este é o mais importante, a detecção do erro. Se o karma for necessário, vai ser atuado. Mas se você já espiou isso, pode se considerar anulado. O papai Joaquim falou sobre ascensão espiritual. O que quer dizer isso e como se consegue? É o que as pessoas tanto querem saber, né, filho? Vou explicar. Sim, papai Joaquim. O que acontece é que quando vocês decidiram vir para este planeta, vocês já eram seres espirituais que viviam até em outras orbes, sabia? Outras orbes é colônia espiritual ou planeta? Planetas, filho. Olha. Famílias espirituais diferenciadas. Vocês têm muita história por trás deste pano da Terra. Isso é uma longa história. Quando vocês decidiram se encarnar aqui voluntariamente ou não, às vezes por aspectos de não se adequarem mais a algum plano que estavam vivendo, vocês vieram para cá para quê? Para se lapidar de uma maneira um pouquinho mais árdua. E alguns seres vieram para cá e conseguiram ir se lapidando dessa maneira. Conseguiram ir passando pelas várias missões que tinham aqui na Terra, vários e vários aprendizados que tinham aqui na Terra. E chegou um certo momento que se fez o desencarne e se encontrou a figura crística. E se encontrou o Cristo interior, se ascensionou. O que significa ascensionar? Gerou as condições da Terra. Não se tem mais nada o que se fazer aqui, a não ser se doar magneticamente e se doar no aspecto de mestre. A grande figura de Jesus Cristo é um mestre ascensionado, que é chamado de Sananda no astral. A figura de Gautama, que é Buda, é um mestre ascensionado, que se vem na figura de Buda para se atuar no raio dourado da sabedoria. São Francisco de Assis é mestre Kutumi, que no astral vem te ajudar também no raio dourado da sabedoria. Este tem mestres e outros mestres, Hilarion, de mestre Paulo Veneziano, que se trabalham cada um num raio, que se conectam em sete, que vocês podem observar através das limitações de encarnado e das cores que vocês conseguem enxergar. Então, todos esses mestres que representam os raios são mestres ascensionados, ou seja, são mestres que já geraram o karma aqui na Terra, que já passaram para uma dimensão superior e que se dignificam a trabalhar dos templos de luz para alimentar as pessoas que precisam tirar os véus da ignorância. Neste momento, o planeta de vocês está sob a forte radiação do raio violeta do mestre Saint Germain. Por que, filho, eu te pergunto, você sabe? Porque agora entrou na era de aquário? Isso, a era da transmutação, a era da transformação. E transformação se remete ao violeta. É, realmente. Então, este mestre, filho, eu vou até te dizer uma coisa. Você sabe que esse mestre Saint Germain foi pai de Jesus? Foi seu José? Nossa! Ele encarnou como José. Ele teve outras figuras como o Mago Merlin. E na figura de mestre ascensionado Saint Germain, na época medieval, ele fez coisas que as pessoas não acreditavam porque já estava na condição de avatar. Já estava numa missão avatárica. E quando este se desencarnou, as pessoas ficaram estranhando os dados históricos que tinham referente a este mestre. Porque como uma pessoa vive mais de 200 anos na Terra, ele já apareceu em várias situações durante este tempo e ficou este mistério, que agora se é explicado através das iniciações da Grande Fraternidade Branca. Então, este momento, te foi passado o bastão do Mestre Jesus, Xananda, e da Mestra Nada, para o Mestre Saint-Germain. Por isso que vocês estão sofrendo tantas transformações, porque o raio violeta tira o negativo e transforma em positivo. Ele é como se fosse um grande filtro universal. Todas as vezes, filho, que você se sentir angustiado, inclusive no momento que você está trabalhando com a saúde, você vibra na cor violeta e você será filtrado e se transformará positivamente aquilo que você precisa. Então, essa é a figura dos mestres ascensionados. Certo, Pio? Ô, papai Joaquim, como que vibra, para as pessoas entenderem aí, na cor violeta? É só pensar? É, as pessoas... Exatamente, Pio. Sabe o que você vai fazer? Às vezes a pessoa tem a dádiva da visão, certo? É. Às vezes a pessoa nasceu sem a dádiva da visão. É. Se você tem a dádiva da visão e sabe o que é a cor violeta, você pode se vibrar e imaginar que aquilo é um manto de luz envolto no seu corpo. Se a pessoa não tem a dádiva da visão, basta ela se conectar com a essência dos mestres, com o objetivo do mestre da transmutação. Por quê? As partes de imagem são só para vocês poderem fixar-se na energia, para que vocês possam se ancorar na energia. Mas a essência da transmutação, a essência do contato, é que vai trazer você para essa egrégora. Você querer se transmutar, você estar afinizado com a energia, você entonar e chamar aos mestres Saint-Germain, ao arcanjo Ezequiel, à mestra Kuan Yin, te conectar com a chama trina. Isso vai ser um diálogo, uma conversa para a gente se detalhar até num outro diálogo, porque é muita informação. Uhum. Claro. E olha que eu nem comecei a falar do fractal divino que o senhor mencionou. Vamos, né? Já que hoje é feriado, né, menino? Feriado. Tá com tempo, né? Dia de Tiradentes, vô. Ixi, Tiradentes. Se quiser falar sobre esse moço, depois a gente fala. Tá. Mas só abrindo um parênteses, vô. Ele chamou pra ele a responsabilidade, falou, não, fui eu, de boa, não culpo os outros, não, pode mandar aí na minha conta. E aí, chegou no mundo espiritual, segundo literatura espírita, né, encontrou lá com Jesus, com Ismael, que é o padroeiro do Brasil. E aí... Ele falou assim, meu nego, você lá no tempo lá da Inquisição, você reinou, fez o que quis, agora teve que colher aí, ó. Então, isso daí é um exemplo, cada vez que a gente comemora isso, de primeiro, que não se deve levar tanto a sério a ideia do jeito que você morre, porque tem um motivo de ser assim. É, exatamente, filho. Às vezes o que acontece? Uma figura se desencarna numa situação dessa, como foi o exemplo. Nossa. Por quê? Porque existe um grande número de pessoas na vida que se acomodam com a situação imposta por uma liderança. Uma situação, muitas vezes, que não vai ser mudada no momento. Mas você sabe muito bem que as grandes ditaduras, os grandes... ditadores e chefes de Estado que não se permitem uma opinião adversa vão se livrar daquelas figuras. Mas você já percebeu que se morreram muitas pessoas e que nem todas são lembradas? É. Sabe por quê? Por quê, papai Joaquim? Existe um propósito para se ter alguma figura que se destaca mais. Por exemplo, na época da Inquisição, lá também não teve Joana d'Arc? Teve. Também não teve outras pessoas, outros exemplos de pessoas que ficaram lembradas e outras não? Isso. Por quê? Porque nesse momento da encarnação da pessoa, ela teve a autorização espiritual e o plasma energético espiritual para que conseguisse ancorar um grande número de encarnados em volta para ouvir as ideias. Conseguiu, através da luz superior, trazer pessoas que entendessem que aquilo fazia parte do fractal da verdade, do fractal da justiça e do fractal de como os seres humanos tinham que viver. Então essas pessoas conseguiram sobreviver um pouquinho mais à espada para difundir uma palavra. Só que como não se enquadravam ainda a brutalidade que a humanidade estava um degrau acima, essas pessoas tinham que desencarnar. E sabiam que iam desencarnar daquela maneira, porque se colocaram por isso, se doaram para isso. Você pode ver que esses mártires nunca foram covardes. Eles nunca entregaram alguém. Eles se mantinham dispostos a morrer por aquela situação. E nunca também disseram o contrário. Você é isso? Sou isso. Eu não me vendo? Eu não me coloco à disposição de outra doutrina se a minha verdade é essa? Então, essa é a diferença desses líderes, que quando foram para o espiritual também foram chapar as arestas, né? Por quê? Porque é preciso. Entendeu, filho? Por isso que as pessoas às vezes se destacam e se tem alguns números de seguidores e se fica aquela figura marcada para que outras pessoas saibam como era antes de como se conseguiu se reverter através de um exemplo. O senhor, por falar em Marte, o Giordano Bruno, que foi queimado na fogueira em 1600, ele falava já, avô, naquele tempo, que não é o Sol, que antes, meio que do tempo de Copérnico, mas ele falou antes que não é o Sol que gira em torno da Terra e que os mundos são habitados, sim. Aí chamaram ele de bruxo, né? É, queimou, coitado. Mas ele não falou, não, de boa, eu tô louco, não, isso não tem nada a ver. Falou, não, é assim que funciona. Escreveu uma porrada de livro, passou essa verdade pra muita gente, né? É, filho, é isso que você falou, esse exemplo desse menino, é o seguinte. Chegou aqui já com preparo excedente. Então, você sabe que as pessoas que chegam aqui com preparo excedente, é a mesma coisa que eu sei como você está aqui agora. Você com esse intelectual que você tem. Você com esse estudo que você tem, com essa abertura que você tem para as coisas do universo, para os estudos. Você chega e se voluntaria para se reencarnar num mundo que os homens não sabem nem fazer fogo ainda. Você vai chegar lá com um isqueiro, das duas, ou eles vão te matar. Ou eles vão te colocar como Deus. Como na Terra as pessoas têm o problema do ego, da vaidade, e daquela coisa de se a pessoa souber mais do que eu, ela vai tomar o meu poder e eu não vou ter mais influência sobre as grandes massas, eles matavam. E chamavam de louco porque não tinham a capacidade de alcançar os hemisférios que aquele ser veio. Nossa. Tá certo, vô. Graças a Deus. Então, aí a gente estava falando assim, né? Voltando lá no assunto. Ascensão espiritual. Tem algumas escolas de filosofia ou de estilo de vida que diz assim, os ensinamentos e o espiritualismo ecumênico universal é um deles, com o próprio Pai Joaquim. Ele diz assim, os ensinamentos básicos da humanidade são amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a si mesmo, viver sem intencionalidade, libertar-se do apego às posses, paixões e desejos. Aí eu falei pro seu Pena Branca, ele falou, nossa, parece tão fácil, né? Mas não é tão fácil assim, não. O senhor não quer comentar um pouquinho, vô, sobre cada um deles, eu vou passando para o senhor, e o senhor vai ensinando um pouco como que a gente seria capaz de lidar com cada um deles. Começando assim, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Como sentir mais e agir mais assim do que o que a gente faz deixar apenas na intelectualidade? Certo, Pio. Este é um mandamento universal, né? Como se faz para você conseguir se aproximar um pouco mais disso? Quando Jesus Cristo e outros mestres estiveram aqui na Terra, tem até o Bhagavad Gita, que é um outro livro que se escreve, que se menciona muito a figura do eu sou, eles exemplificam o verbo. eles exemplificam o fractal divino instalado no ser humano. Então, como você vai amar o outro sem chamar? Como você vai se doar para o outro se você não se doa para si mesmo, para o Deus que tem dentro de você? Então, um exercício diário para que você consiga fazer isso, para que você consiga se libertar dessas amarras e entender esse ensinamento, é você olhar para si mesmo. Se tem o dom da visão, olhe para o espelho, olhe para os olhos e se reconheça. Se reconheça como ser divino. Se reconheça como um fractal de Deus na Terra que veio aqui para uma missão, que veio aqui para amar os outros, que veio aqui para se entender. 100% das pessoas que se entendem, entendem os outros porque sabem que as limitações dos outros já ocorreram consigo mesmo, ou nessa vida ou em outra. Os próprios seres que se ascensionam tiveram limitações, tiveram dificuldades. Não se ascensiona do dia para a noite, se tem experiências. Então, filho, a melhor coisa é o seguinte: quando você estiver numa situação onde se há uma dificuldade, onde uma pessoa está errada, você, em vez de ter aquela raiva interior, em vez de ter aquela vontade de combater e destruir a pessoa, você tem que pensar num aspecto que você já foi isso um dia. Que se você está sentindo raiva por aquela tempestade de ignorância, é porque você sabe o que é ignorância, porque você já vivenciou a ignorância, é porque você sabe o que é sentimento ruim, senão você não estava sentindo alguma coisa. É mesmo. Então, identificar o erro do outro é muito fácil. O problema é saber se você já sanou aquele defeito que você está criticando no outro. Se você olhar para aquele ser que está tendo uma tempestade de raiva, para aquele ser que está cometendo abusos, e não sentir absolutamente nada de mal por ele, sentir vontade de que ele se entenda, sentir vontade de que ele encontre a figura de Deus dentro dele e emanar tudo aquilo que você já conquistou de melhor para ele, isso é amar a si mesmo e ao próximo. Caso contrário, ainda se tem limitações a serem resgatadas para se entender esse propósito. Acho que eu consegui explicar mais ou menos como a gente enxerga isso, né? Com certeza, Pai Joaquim. E é uma vivência diária, né? De autodescoberta. Autodescoberta 24 horas por dia, todos os dias de vocês. Louvado seja. Pronto. Então, esse foi o primeiro aspecto que a gente tratou. Amar a Deus sobre todas as coisas. A ideia de viver sem intencionalidade. Daí, Ivo, traz um pouco a crença do destino contra o livre-arbítrio. É acreditar que no nosso caminho e nas ações existe algo que rege, algo mais inteligente e mais de uma sabedoria suprema que rege o nosso caminho. Como que o senhor se posiciona, ou como o senhor explica essa ideia do trazer para a sua vida a capacidade de viver sem intencionalidade, daí sem o apego, pelo menos, às expectativas, faz com que você tenha aquela paz de espírito dos epicuristas, difícil, né? Dos estoicos. Isso é uma das coisas mais difíceis que o ser humano se encontra, sabe por quê? Por quê? Porque elas sempre estão esperando alguma coisa. As pessoas já fazem a coisa esperando o outro, às vezes ela já figura aquilo como, ah, eu vou fazer isso para ter aquilo, não é? Ah, é. Então, como se você obter êxito nessa questão que você abordou? Uhum. De não se esperar nada e se ter tudo. Uhum. Vamos supor que você é um artesão. Uhum. E você gosta disso. Você faz isso com amor. Você não entende por que faz aquilo, mas faz muito bem feito. É um dom natural que você tem. Aí o que acontece? Você obtém sucesso natural, porque as roupas que você faz atraem as pessoas te procuram. Você não elaborou, não planejou nada. Você fez o que tinha de melhor dentro de si. E era ser artesão. Você conseguiu encontrar o que você podia oferecer para a humanidade de melhor, sem ter arquitetado, sem pensar em dinheiro, sem pensar em ouro. Mas as pessoas te procuram e você obtém o seu êxito. Aí o que acontece? O vizinho, ele vê que você tem sucesso, mas ele não tem ainda o conhecimento de qual é o dom natural, qual é a situação que ele teria para doar à humanidade que o promovesse a essa altura de sucesso e de êxito. Sucesso é relativo, sucesso é reconhecimento, nem te pode falar sucesso, é reconhecimento. As pessoas te agradaram porque você deu o seu melhor e automaticamente foi agradando. Aí o vizinho vê aquilo, menino, ele fala, nossa, mas esse rapaz tem sucesso, ele faz roupa. Aí eu preciso fazer roupa também. Eu preciso fazer melhor que ele. Sabe? Aquela coisa de ter a inveja. Aí ele vai fazer a roupa lá, mas ele nem gosta daquele. Ele não gosta de agulha, ele não gosta de pano. Ele se irrita. Aí ele faz de mau gosto. E ele não tem sucesso. Porque ele tá pensando só no dinheiro. Ele tá pensando no retorno. Se ele pensasse um pouquinho mais e visse que ele é uma pessoa que, de repente, podia plantar tomate porque a terra dele é favorável, e ele gosta de tomate, ele compra tomate do outro, mas não foi procurar saber como é que faz o tomate, ele gosta de comer. Mas não gosta de plantar. Não gosta de fazer força. Ele podia só colocar a semente lá e cuidar, e ele teria o grande sucesso na vida dele. Mas não, ele quer o sucesso do outro, ele quer o reconhecimento do outro. Então as pessoas têm que agir de forma natural, menino. Sabe aquela coisa? Você começou com esse projeto dos diálogos, certo? Sim, sim, senhor. Você sabia que você ia chegar onde você chegou? Não, não, senhor. Então, mas você deu início de uma maneira natural. Natural, foi mesmo. Até hoje. Até hoje, filho. Faço porque gosto. Desenvolvido? Como? E a coisa não tá desenrolando, desenvolvendo? Com a bênção de vocês, senão... Mas sim, sim, senhor. Então é esse o exemplo que eu dou, inclusive na sua vida. Você começou com uma coisa que você acreditava. Isso. Numa coisa que você foi intuído. E deu certo. Por quê? Porque foi natural, você não forçou. Você não olhou ninguém e disse, eu preciso ser melhor que ele. Não, você deu o seu melhor. Isso. Então é isso que as pessoas têm que fazer. Dar o seu melhor naquilo que ama. Naquilo que não ama, que não se preenche... Você não precisa nem pensar. Deixa que quem ama aquilo faça bem feito. Entendeu, menino? Como é simples a compreensão e, no entanto, tão sutil que as pessoas não percebem que cada um tem o seu tesouro e colocando para fora esse tesouro, todos ficam mais ricos do que copiar o tesouro do outro. Exatamente. Você acha que tudo, as pessoas não são autossuficientes, né, menino? Senão não precisava da sociedade, né? É. Eita. Graças a Deus. Então pronto, a gente já falou sobre amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. E aí falamos um pouco sobre viver sem intencionalidade. E aí o senhor trouxe a ideia de que quanto mais natural você for, E eu até queria colocar um parênteses numa pergunta. O senhor acredita que essa naturalidade, pelo menos é o meu caso, de procurar diariamente exercer a irrestrita confiança nos desígnios de Deus, auxilia que essa naturalidade supere as adversidades diárias? Com certeza, filho. Sabe por quê? Uhum. Porque se não coloca obstáculo... Você não colocou obstáculo nos seus objetivos. É. Você realizou com pureza. É a mesma coisa para os seres humanos. Às vezes a pessoa fala, a pessoa faz uma entrevista com um cidadão que teve êxito na vida. E a pessoa pergunta, qual é o segredo do sucesso? E a pessoa fala, eu não sei, eu sou assim e deu certo. É não querer ser o outro. Seja você mesmo, nunca queira ser o outro. Mas se baseie nos exemplos dos outros para se melhorar. Mas saiba que você só pode ser você. Ai, que maravilha. Daí a gente chegou agora no ponto de dizer, né, daquele estudo que a gente está fazendo. Amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a si mesmo, viver sem intencionalidade, e o próximo seria libertar-se do apego. As posses, paixões e desejos. Então, vamos falar primeiro de posse. Mas eu gostaria que o vô falasse de posse no sentido não de ter as coisas, mas no sentido de querer controlar o resultado das coisas. E aí isso tira a serenidade de muita gente, viu, vô? O senhor tem percebido isso? Sim, filho. Vou explicar de uma maneira da terra para Isso, vocês. por favor. Você é uma pessoa que vive num grupo, certo? E você lidera um número de pessoas porque você alcançou aqui. Aí você tem um menino lá que ele trabalha num setor. E ele conseguiu fazer uma coisa bem feita, certo? Aí você viu que ele fez bem feito e ficou feliz. Aí na hora de você colocar aquilo no jornal, porque você é uma pessoa conhecida, você coloca que aquilo foi mérito seu. E você esquece do esforço. Você esquece da entrega e da naturalidade que o rapaz lá conseguiu para fazer isso. Ou seja, você fez o quê? Você anulou a intenção dele. Você teve posse do dom dele. Você teve posse da competência dele. Entendeu? Você Sim. teve medo de que se você colocasse ele como o detentor do grande feito, ia se diminuir a sua figura de liderança. Mas não, ia se aumentar, porque iam se mostrar que é humilde e que sabe reconhecer os outros. E você ia crescer no conceito daquele menino, que um dia pode se crescer e te ajudar cada vez mais. Esse é um exemplo de posse. Essa posse que não é de se pegar alguma coisa e pôr embaixo do braço, sabe? É de se ter posse sobre as atitudes, porque você tem uma condição melhor. Aí se o menino muitas vezes fosse falar, mas o que acontece? Por que que eu não fui citado? Porque a pessoa às vezes fica magoada, é normal. E você fala, porque eu mando. Você está tendo posse sobre o menino. Entendeu? E Nossa. acontece muito isso aqui, viu? Muito. Lamentável, vô. Mas o Quer senhor, mais um exemplo? por favor. Vamos supor o seguinte. Você tem uns três filhos, certo? E aí o seu filho, desde pequeno, ele tem uma aptidão natural para dança. Ele se mexe bem, ele se faz as pessoas se observar ele. E você é médico. Aí você vira e fala, filho meu vai ser médico. Filho meu não tem que dançar. Filho meu vai ser médico porque meu pai era médico, meu avô era médico, meu bisavô era médico. Só que o menino não tem a mínima aptidão para ser médico. Ele não quer ser médico, você vai lá e força porque você está pagando o estudo dele. E se ele não for lá, você deserda ele. Aí o menino se fala o quê? Eu não quero ser médico, então eu vou viver minha vida. E ele se liberta. E aí você vê ele em dificuldade, você não ajuda e não percebe que aquilo que ele ia fazer ia mudar a humanidade de algum sentido. Ia colocá-lo numa posição de destaque e ele ia ter muito mais dinheiro do que ser médico, ser, é isso que as pessoas buscam. Por quê? Porque faz uma coisa natural. Você está tendo posse, é até uma obsessão em vida. O encarnado obsediando o encarnado. Por quê? Porque quer te colocar sobre os direitos autorais do destino da pessoa. Entendeu, menino? Entendi, papai Joaquim, graças a Deus. Então vamos lá. Libertar-se do apego às posses, paixões e desejos. Então vamos falar um pouco de paixões, no sentido de que a gente aqui na Terra gosta mais de uma pessoa do que da outra. É meio louco, né? Eu vou até citar. Esse menino tem um outro guia, que é o seu Caveira, que Ah. trabalha na esquerda. Esse guia não é daqui, sabe? Ele teve autorização para vir trabalhar aqui, para se conhecer algumas coisas. Ele é de Sírios. E ele sempre fala, até vou pedir licença porque é autorização da entidade. Ele fala o seguinte, eu não entendo vocês, ele fala. Como é que você gosta do João e odeia o Paulo? Lá onde eu vivo não tem isso. Se você gosta do João e são todos iguais, eu gosto do Paulo também. Se eu planto arroz e eu como do meu arroz, todo mundo come arroz. Se eu gosto de uma coisa que faz bem para mim, eu sei que vai fazer bem para o outro. Aqui não. Aqui se tem essas distinções e ele não entende isso, porque lá não se tem polaridades duas, só tem uma, sabe? Então é um exemplo que eu dou através até de um guia de trabalho do menino. Então, nossa, assim, isso que você citou é muito importante. A hora que os humanos souberem que se ele gosta do arroz e o outro gosta do arroz também, muito que bem. Se ele gosta do arroz e o outro gosta de feijão, muito que bem também, que mal tem você experimentar o feijão e ver que você gosta, e se não gostar, continuar comendo arroz e respeitar o feijão do outro. É, nossa, difícil, né, Phil? Nossa, certa vez uma pessoa foi me visitar e fomos almoçar. E passamos uma hora mais ou menos, a hora do almoço, né? Juntos. O número, papai Joaquim, de coisas que incomodaram ele era tão grande, mas tão grande, que ele vivia uma ansiedade constante. Ou seja, é o que a gente tá falando também, né? A ideia de paixão. Se eu gosto de estar no calor ou no ar-condicionado, quando eu saio no calor, daí eu já tenho paixão por um estado de ser que é do ar-condicionado. Daí eu vou diminuindo o tanto de coisa. É aquela vida, a ética de viver a simplicidade dos epicuristas, né? Que ele disse. Mas o senhor percebe isso também, do seu ponto de vista espiritual, que a gente está começando a criar um luxo nos gostos e acaba tendo dificuldade de viver a simplicidade da vida? Sim, filho, sabe por quê? Porque deixa eu dar um exemplo. Você gosta lá do ar-condicionado, certo? Isso. Você tá lá, você se sente bem. Só que ninguém vive o dia inteiro fechado no ar-condicionado. A pessoa precisa viver, precisa se relacionar. Aí quando ela sai na rua, ela fica o tempo todo com aquilo na cabeça que tá sendo incomodado. Tá sendo incomodado, tá sendo incomodado, tá sendo incomodado. Em vez de ela agradecer que no fim do dia da batalha dela, ela vai voltar para casa e vai ter o bendito ar-condicionado dela. Ela já tem que começar a agradecer na rua, que ela tá andando, que ela tá resolvendo, que ela tem as duas pernas, que ela tem a capacidade de estar no meio da sociedade e que depois ela vai ter o conforto dela estabelecido. O grande segredo da humanidade é o quê? Agradecer as coisas que você quer alcançar e as coisas que estão vindo. Sabe por quê? Porque isso torna aquilo já realidade. Isso torna aquilo já sendo em construção. Quando a pessoa fala, ai como eu queria, então você vai continuar querendo. Eu estou realizando. Por exemplo, você quer o tal do ar-condicionado que te faz bem, mas você ainda não tem a pataca. Então você fala, graças a Deus que eu estou conseguindo, esse ar-condicionado já está vindo. Ele está lá e eu estou chegando até ele. Em vez de ficar pensando que é um transtorno na sua vida, que você não tem aquilo, que a sua vida é um inferno porque você não tem aquilo, você já começa a agradecer porque é possível. Todas as coisas da humanidade são de todos os seres humanos. Basta eles saberem que se podem alcançar através de dignidade, através de altruísmo e através de amor, não de paixão. Pronto, então a gente finalizando aí a ideia das paixões, né? De que ter preferência por uma coisa, seja um estado de ser, de espírito ou lugar ou qualquer coisa, e não ter preferência por outro ou por outra coisa, vai causar sofrimento. Com certeza. Né, vô? É, sabe por quê? Pelo seguinte, você fica o tempo todo focado naquilo que você não tem. Aí isso daí o que acontece? Estimula essa paixão. E quando você se foca naquilo que você já tem, com gratidão, com benevolência, e sabendo que mesmo assim você ainda é mais privilegiado aí do que muitos, aquilo que você não tem passa a ficar em segundo plano. Você não coloca energia naquilo. Você começa a colocar energia naquilo que realmente você tem e que te promove amor. Paixão, sabe o que é paixão, viu? Paixão é uma coisa que você não tem muito concretizada no seu ser. É uma coisa que faz brilhar seu olho momentaneamente. Mas na hora que você conhece, pode ser aquilo que você não sabia que existia, sabe? Aquele pequenininho defeito que a pessoa percebe ao longo do tempo. Aquela pequena coisinha que sabe que vai te prejudicar. Agora, se a paixão se transformar no amor, na plenitude da coisa, aí a coisa acontece e aí a coisa te alimenta. Não é só uma ganância, não é só um materialismo e não é só um apego. Graças a Deus. Então, o último seria libertar-se do apego às posses, paixões, e o último seria o desejo. Então, é essa a ideia, né? De que quando eu não tenho alguma coisa, eu aprendo a querer, sobretudo o que é supérfluo, e aprendo a me identificar com aquilo, ou seja, o não ter me cria ali uma certa prisão, né, vô? Como que o senhor vê isso e como que a gente pode se libertar do apego ao desejo? Porque desejar é natural. Agora, eu quero, sem aquilo eu não sou ninguém e eu começo a sofrer, daí já está indo longe demais. Como que o senhor aconselha a gente? Eu aconselho você a trocar a palavra desejar por almejar. Você está almejando, você está prospectando alguma coisa benéfica para você. Contanto que aquilo te alimente espiritualmente, contanto que aquilo te faça ser um ser humano melhor e que providencie que as pessoas ao redor vivam melhor, você está almejando, você está construindo. Quando você deseja, você coloca aquilo no ilusório. Sabe uma coisa utópica que não faz parte da sua realidade, você fica sonhando? Você colocou no utópico. Agora, quando você almeja uma coisa, significa que você está dando o máximo das suas possibilidades para alcançar aquele desejo. Que você está colaborando consigo mesmo e com o universo para alcançar o seu desígnio. Por exemplo, você quer muito uma posição numa empresa. Aí você coloca como desejo aqui. Aí o que você faz? Você tem uma oportunidade de alcançar aquele cargo. Só que você vai passar a perna em 3-4 pessoas e conseguiu. No total das coisas, você está no negativo, filho. Por quê? Porque você conseguiu aquilo acabando com o outro. Agora, se você almejar uma posição, se você trabalhar na construção daquele ser que você quer se tornar, você vai se tornar um profissional melhor, você vai se tornar uma pessoa que divide informação, você vai se tornar uma pessoa humilde para perguntar aquilo que você não sabe. Você vai adquirir conhecimento e passar conhecimento. Porque a pessoa digna que receber um conhecimento seu, a pessoa vai te retribuir e vai te trazer alguma coisa que você possa ser útil. Ninguém domina 100% das coisas. Sempre, filho, vai ter alguém que sabe mais do que você em algum assunto. Então, nós não podemos nos considerar autossuficientes, novamente eu digo. Não se pode se considerar autossuficiente. Pode se considerar um eterno aprendiz, onde o ser humano mais simples sempre vai dominar um assunto mais do que você, que pode ter 5 ou 6 faculdades. Coloque-se à disposição. Igual a pessoa que diz, né? Fui eu que fiz, tá? Mas quem é que te deu lápis para escrever na escola? Quem é que te deu o idioma para aprender? Quem é que te vestiu? Quem é que... Onde você morou? É a mesma coisa que um artista subir num palco e não ter público. Ele fez um bom trabalho, mas ninguém foi assistir. Aí ele esquece de avisar as pessoas que a iluminação do palco foi que proporcionou. Que as pessoas que fizeram a divulgação que proporcionou. Que o preparador de artista que proporcionou que ele chegasse a esse nível de intensidade. Que o público que aplaudiu proporcionou que ele colocasse o que ele tem de melhor e as pessoas apreciassem. Tudo é coletivo. No aspecto da humanidade. Agora, no aspecto espiritual, tudo parte da consciência interior. Por enquanto, vocês são individuais, mas logo serão coletivos. Graças a Deus. Pai Joaquim de Aruanda, a gente chegou aqui na hora, eu gostaria de saber como é que está o seu tempo aí, se a gente não falou quase nada, se não dá para esticar para mais um capítulo aqui com o senhor. Pode sim, menino, podemos sim. Oh, graças a Deus, então eu fico muito agradecido. Então já vou dar uma ideia mais ou menos de como que a gente vai começar esse outro nosso encontro, antes do senhor passar a sua mensagem final. Para esse. Ô, Pio. Tá? Pode passar. Então, no próximo encontro, eu já vou... A primeira pergunta que eu quero que o senhor ensine a gente, qual foi a maior lição ou aprendizado da sua última encarnação? E fica aberto para o senhor, se o senhor quer ou não, contar um pouco da sua história, dependendo, obviamente, daquilo que o senhor sabe das pessoas que estão na listinha que vão ouvir esse vídeo, esse trabalho que eu estou fazendo com o senhor. Fica a seu critério. Então, essa é a. Acho sim. Isso, essa é a coisa inicial que eu quero falar. Mas lá do outro lado também eu gostaria de saber a sua opinião a respeito do livre-arbítrio, se existe ou não. E quando se fala sobre lei da atração, as pessoas dizem assim: bom, se o que eu penso e o que eu sinto emana aquilo que eu atraio, então eu estou criando a minha realidade. Se eu crio a minha realidade, então não pode existir pré-determinação. Bom, mas tudo isso a gente vai conversar daqui a pouco. Estou parecendo apresentador de programa. Tá ficando profissional, bicho, hein? 520 diálogo, pô. Então, mas não é a intenção, não. É só pareceu mesmo, porque. Mas assim, a gente fala sobre isso. Eu gostaria de pedir para o senhor a sua mensagem final para todos que ouviram aí tudo que a gente conversou até agora e que estão assim sinceramente buscando a reforma íntima. Tá certo, filho. A simplicidade das coisas é o que completa o ser humano. Quando o ser humano entender que tudo aquilo é simples, que tudo aquilo é fácil, de acordo com as possibilidades naturais que eles adquiriram, as pessoas vão viver muito melhor. Quando elas souberem que aquela roupa que ela não usa mais pode trazer a alegria de uma família, pode trazer a alegria de um irmão, elas vão viver com muito mais serenidade. A partir do momento que as pessoas se olharem no espelho e não observarem só a carne, mas observarem um fractal de Deus, a presença divina e todo o universo à disposição de todas as coisas benéficas que se pode acontecer, as pessoas vão viver muito melhor e muito mais bem realizadas. Não se preocupem em agradar os outros de maneira artificial. Se preocupem em fazer aquilo que vocês têm com amor, com dignidade, com verdade, porque tudo isso vai ser equilibrado na balança da justiça. Tudo isso vai ser uma sementinha plantada e que mais à frente se verá uma árvore muito frondosa que alimentará muitas e muitas pessoas. Não se apeguem em conceitos pré-determinados. Criem o próprio conceito. Criem a verdade através das orientações superiores. Não imponham as coisas. Ajam naturalmente e esperem que as pessoas ajam naturalmente. Se alguém não concorda com você, você respeita e você deseja e almeja que as pessoas alcancem a sabedoria, alcancem a iluminação e alcancem a felicidade. E que os frutos que você tem na mesa, que são excedentes à sua família, sirvam para outra família com muita humildade, com muita dignidade e com muita sapiência. Saber ofertar sem humilhar, saber trazer as pessoas para o seu meio de uma maneira simples, não impor, mas sim sugerir. Este é o recado que eu tenho para dar à humanidade. Sugiram mais coisas e imponham menos coisas. Graças a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e graças a Deus, Pai Joaquim. Graças Graças a a Deus, menino Jefferson. Deus abençoe você e sua caminhada de luz, que você se mantém nesse propósito todos os dias da sua vida.